já chegou. A grande novidade já se espalhou pelo mundo. A nova maldade que o diabo inventou pra enganar a humanidade. Mentira, mensagem enganosa, contagiosa, doença infecciosa. Hoje cantada até em verso e prosa por vários artistas com menção honrosa que utilizam-se de todos os meios de comunicação: rádio, jornal, novela e televisão. E vai se espalhando pelo mundo com a força de um furacão. É a nova era que pode chegar até você na mais bela forma que o mundo pode ter. Mas na verdade, nos bastidores, tem muito pra esconder. Pensamentos da TV que vão tomando você, que mesmo sem saber já está caindo nessa, nesse teatrinho, nessa disfarçada festa, com começo bonitinho e um final mais do que trágico. Falando de bruxas, duendes e mágicos, poderes astrais, gnomos e magos, espíritos viajantes e muitos outros gurus, zombando do meu rei, Cristo Jesus. Se você tá zombando, é melhor ir se preparando, afinal o que é? Você tá pensando? Todos os caminhos levam a Deus, não importa o seu credo ou religião. Esse é um lema, um ditado pagão, de quem já se esqueceu de Cristo faz um tempão. Jesus Cristo é um só, Jesus Cristo é um só. Não tinha ele ter vida, pode crer, é, Jesus Cristo é um só. Ao contrário do que se diz, ele não era espírito iluminado. Ele era sim, na verdade, filho de Deus encarnado, que morreu por você na cruz dependurado e depois ressuscitou pra perdoar os seus pecados. Ao contrário do diabo, ao contrário do diabo, que tem se disfarçado e vários nomes se tem dado: anjo de luz, santinho de cruz, espírito iluminado. Ele faz esse jogo só pra te confundir, pra te deixar maluco, doido, e te fazer desistir. Depois dessa mistura já existem vários deles, e Senhor Jesus Cristo é apenas mais um deles. Então você escolhe o mais fácil pra seguir. E de repente, o diabo sorri. Ele sorri, um sorriso amarelo, descontrolado e até meio histérico. Ele já sabe que tem os seus dias contados e quer te levar. Junto com ele algemado te levaria facilmente, se não fosse a grande misericórdia de Deus, que te dá a oportunidade de ser um filho seu. É só dar a fim de crucificar o teu eu, porque Jesus tem a vitória e está lá na glória, esperando o dia em que vai me levar para Nova Jerusalém, onde eu vou morar. Pode crer que você também pode subir. É só desistir de querer resistir ao amor de Deus. E enfim, sorri como quem não deve nada a ninguém. E enfim, sorri como quem não deve nada a ninguém.